mesmo de mim. Vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Se morde de amor, rolando na cama, chama meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim jamais dizer adeus. Já não é mais a grande surpresa. Já não.